O moje zoro ora, moj zorika greko pidja na ca strega. O moj zoro ora, moj zorika greko pidja na ca strega. O greko pidja na ca strega, greko pidja na ca strega. O greko pidja na ca striga, tjama na što da napika. Greko pidja na ca striga, tjama na što da napika. O mia mana i kaj mia manar, fram se raškreta deual. Mia mana i kaj mia manar, fram se raškreta deual. Ai fram se raškreta deual, njara maško managual. Fram se raškreta deual, njara maško managual. Ala lesid ba mia zayapa, mas milia ina chama fiata. La lesid ba mia zayapa, mas milia ina chama fiata. A masinha e na chama fiata, sem dedo com os pés ladada. Masinha e na chama fiata, sem dedo com os pés ladada. A pizza na de ostrovica, tia leitaica gostorica. Pizza na de ostrovica, tia leitaica gostorica. A tia leitaica gostorica, quer catar com sarmanica. Tia leitaica gostorica, quer catar com sarmanica.